remistura do DJ Saraiva para tema de Deep Coffee Nonsense é para o EP de estreia, saiu a 29 de outubro de 2011. Eles que marcaram presença também este ano na Semana Académica do Algarve. E Saraiva marca presença, sim, já daqui a pouco, nesta noite, na recepção ao Caloiro 2011. 11 não, este ano é mesmo 2012. Recepção ao Caloiro 2012. Da Universidade do Algarve, então, já daqui a pouco, ao som do Drum and Bass e não só do nosso Saraiva. E agora fazemos uma viagem por três bandas que marcam presença no Festival Obrigado Portugal. Acontece a 27, 28 e 29 já deste mês, no Sítio das Fontes, em Stombar. Paus, uma destas três bandas de que vos falo, que marca presença no Obrigado Portugal, muito mais gente. É a sugestão do À Escuta. Boa noite. Com muito mais gente é para o segundo registro, o primeiro longa duração, o álbum homónimo, saiu em 2011. Paus a marcar presença no Algarve, Uma ótima notícia, diga-se. Mas não ficam por aqui as boas notícias. Passam então no próximo fim de semana, 27, 28 e 29. Eles passam pelo Obrigado Portugal, dia 28 de setembro. O festival que acontece então no, já no próximo fim de semana, no Sítio das Fontes, em Estombar. Nicotines Orquestra, outra grande novidade que tão bem nos agrada, a marcar presença então também neste Obrigado Portugal, exatamente no mesmo dia, dia 28. Oh, Love and Science, para o álbum de Nicotine's Orchestra, lançado digitalmente a 1 de janeiro deste 2000 e... Não, foi mesmo... Eu hoje ando toda trocada com as datas. Foi mesmo no ano passado. Foi em 2011, ele que é Open Water, também um dos álbuns que foi considerado pelo À Escuta um dos melhores lançamentos do ano passado. Fechamos esta viagem de 3 bandas que marcam presença no próximo fim de semana no Obrigado Portugal, o festival que acontece no Sítio das Fontes, em Estombar, com Nome, os Algarvios Nome. Aqui escutamos O Erro, eles que passam pelo festival exatamente a 28 de setembro, no mesmo dia de Nicotine's Orchestra e ainda de Paus. O Erro é Nome, tema que integra Código Pel, primeiro longa duração dos Algarvios. Nome, a rodar aqui no À Escuta, a marcar presença o próximo fim de semana no Festival Obrigado Portugal, dia 28 de setembro, Sítio das Fontes, em Estombar. Altura para música bipolar portuguesa. São eles os Corsage. O álbum saiu no verão deste ano. Por aqui escuta-se Adeus Europa, um dos temas de eleição aqui da nossa parte deste Música Bipolar Portuguesa. Corsage no À Escuta, 102.7, ou ainda em rua.pt. Fiz arma besta, tenho olhar, restos do medo da luz. Adeus Europa, um dos 11 temas que integra o novo álbum de Corsage, lançado no verão deste ano, chama-se Música Bipolar Portuguesa. Mudamos agora completamente de sonoridade, vamos até Mignamala, eles que tocaram esta tarde em Sintra. Mignamala, aqui no Asco. Olá a todos, eu sou o Nuno Figueiredo, de Virgem Suta. Olá, daqui é David, do Projeto Ludo. Olá, eu sou o Jorge Cruz, dos Diabo na Cruz. Olá, daqui José Matos, de Mudo és Maria. Aqui é o Ace, Mind the Gap. Reflect, Kima Eras. Shame é o primeiro single retirado do primeiro longa duração, o álbum de estreia de Deeper, o concerto oficial de apresentação deste primeiro álbum de Deeper é dia 31 de outubro, no Tempo, Teatro Municipal de Portimão. Emmy Kroll, G.I. Joe, então, com este primeiro longa duração, já estiveram no À Escuta há dois fins de semana. Ficamos então a conhecer o percurso, o que tem acontecido, o que aí virá e, obviamente, este álbum homónimo de Deeper. Agora, Don't Delete, outro dos 15 temas que compõem este álbum de estreia de Deeper. São 15 os temas que integram o álbum de estreia de Emmy Kroll, G.I. Joe. Falamos de Deeper, apresentação oficial, dia 31 de outubro, no Teatro Municipal de Portimão. What I Got não faz parte deste álbum, mas apetece-nos ouvi-la. Portanto, é uma versão de Sublime aqui por Deeper. Deeper, a não esquecer, ao vivo, dia 31 de outubro, a primeira apresentação oficial deste homónimo álbum de estreia de Deeper, no Tempo, Teatro Municipal de Portimão, dia 31 de outubro. Passamos para Memória de Peixe, ao lado de The Chic, com este fabuloso Fish and Chic. Ladies and gentlemen, I'm proud to present you Fish and Chic. Chama-se Fish and Chic, é este o resultado da união entre The Chic e Memória de Peixe, tema para o álbum homónimo de Memória de Peixe, lançamento pela Lovers and Lollipops. Mandamos aqui pelo À Escuta e no À Escuta passamos para Cristo, ele que se prepara para dar a conhecer três temas que sairão oficialmente no próximo mês de novembro. Como o próprio diz, estes três temas vão marcar uma nova era. Falamos de Cristoman, ele que apresentou em 2011 o tema Eu Penso Assim. Cristo, Cristoman. Segundo acho que no fato eu pensei, dou mais um passo e abraço que eu venci. Eu tenho tudo ao mesmo tempo, não tenho nada, sou saúde e com tudo é com sorriso na cara. Está como eu acho que no fato eu pensei, dou mais um passo e abraço que eu venci. Ao mesmo tempo não tenho nada, sou saúde e com tudo com sorriso na cara. Agora tenho fetiche, já não me lembro o que disse, mas para quem não percebeu aquilo foi maluquice. Agora eu ando em estúdios à procura de fazer clássicos e tu andas na rua à procura de meter uns ácidos. Vocês dizem o que querem, pessoal vê o que não gostam. São os melhores quando aparecem, mas os piores quando passam. E eu não tenho paciência para aturar esse puxo. E assim já não compensa, não ando aqui a perder minutos. Já aperto os teus esforços, não vi esforço à corrida. Mas não forças o teu boss, não forças a sua despedida. Não queres ser notícia, de roda fé improvisada. E não penses que a pisamento vais ficar mais pesado. Traga a raça do sul, e dá o rap ao gravido. E esses cafeiros não me largam, parece que eu ando consigo. Boy, estes niggas não percebem as regras. Andam às checas e tens 10 todas trocadas. E isto é como eu acho, como eu falo, como eu penso. Dou mais um passo e abraço o que eu venci. Não tenho tudo ao mesmo tempo, não tenho nada. Sou saúde e contudo ando com um sorriso na cara. Isto é como eu acho, como eu falo, como eu penso. Dou mais um passo e abraço o que eu venci. Não tenho tudo ao mesmo tempo, não tenho nada. Sou saúde e contudo ando com um sorriso na cara. Tempo vivo, boy, mas agora é só no prato. Vaca e gato, bem temperado, o meu agrado. Não pago grupos, antes era só rap aos insultos. Mas agora não percebes, isto é rap a gratuitos. Agora só battles com MCs, menos luz. Querem ganhar competições, mas andam a dar em bruxo. E por mais que muitos reina, a atitude é que interessa. Até bom que tu lutes, mas não o faças à pressa. Tem calma no que escutas, a paciência é vital. Olha como tu abusas quando mudas para o original. E não me venhas com dicas que dizem que tu és o tal. Traz o rap suficiente para entrar fora do normal. Mas no geral, podes que deixe a fala de participações. Tu rimas com o tal, mas o teu álbum trouxe ilusões. São profissões sem ordenado. Ganho tanto como tu, apesar de ser mais abusado. Isto é como eu acho, como eu falo, como eu penso. Dou mais um passo e abraço o que eu venci. Eu tenho tudo ao mesmo tempo, não tenho nada. Sou saúde e contudo ando com um sorriso na cara. Isto é como eu acho, como eu falo, como eu penso. Dou mais um passo e abraço o que eu venci. Eu tenho tudo ao mesmo tempo, não tenho nada. Sou saúde e contudo ando com um sorriso na cara. Já tá como eu penso, como eu acho, man. Como eu falo, man. Mandarem um ganda props e pop produtivo, man. Tá no beat, né? Ok, man. Brevemente, novas coisas e na rua. Como é que é? Tri brutal, man. Yeah. Tá bom. Isto é como eu acho, como eu falo, como eu penso. Dou mais um passo e abraço o que eu venci. Não tenho tudo ao mesmo tipo, não tenho nada. Sou saúde e contudo com um sorriso na cara. Eu penso assim, Crystal Man, é para a mixtape Hip Hop Algarvio, volume 1, saiu em 2011 e fiquem atentos porque Crystal Man tem novidades ainda para este 2012, ele que integra também Tributo ao lado de G.I. Joe e Real Punch. Passamos para Quimera.com, já que isto anda sempre todo ligado, e reflete ele que viu também o tema Desafino ser remisturado por Dez a este Desafino com Real Punch e G.I. Joe para ouvir no Ascuta. Reflete aqui a remistura de Dez. Há milhares deles que não trabalham porque já acabaram o fumo de emprego todo e continuam desempregados sem ter uma ajuda num tostão de ninguém. Andar à deriva, Portugal anda à deriva. É como um barco andando no meio do mar sem timoneiro. Não sabe para onde é que há de ir, nem sabe, nem sabem o que é. Não tem na vida e é escassa a minoria que procurou uma saída. Ouço muitos afirmarem soldados do liricismo, mas nunca carregaram o fardo do heroísmo. Sou lutador, tentei de conquistar o teu amor. Sabes lá tu o que é, sangue, lágrimas e suor. Tu nunca tiveste um problema enorme. Não te falta comida e nem na rua tu dormes. Ainda falas que na street ganhas muitas batalhas. Não te esforças para mudar porque nem sequer trabalhas. Há roubas para comer. Isso já basta, não te vejo, alimentaste de fios de prata. És soldado só porque tens uma arma. Pensa, baixo da terra só te idolatram a alma. Ou até podes ser um pássaro e o teu bico é ponte e bola. Mas hás de perder o brilho se fores parar à gaiola. Por isso luta para que não sejas derrotado. Porque seguires essa escola, sais sempre reprovado. Sais sempre reprovado. Se seguires essa escola, sais sempre reprovado. Por isso abre os olhos, man. Faz-te à vida. Se é homem pelo menos uma vez. Fala preto e branco e Portugal decapitado. Suporta esta bandeira e este hino desarrotado. Nós somos o que procuramos, mas que a gente ignora. Suporta esta bandeira e este hino desarrotado. Sente a mensagem, soldado, com a alma dignificada. Tu que trocaste uma arma por uma mão calejada. A cada dia acordas o sol na madrugada. Sempre lutaste pela vida e o fizeste de forma honrada. Cuspiste na mão do crime quando ele se apresentou. E viraste costas à miséria quando ela se instalou. Tu não te lamentas por aí com esses rebates. Não se mexem que vida a aumentar, mas que nunca mais crescem. És forte pelos ideais que aos teus vais passar. Que na miséria ou na riqueza a humildade não vais mudar. Tu não precisas do estatuto que ilude esta geração. Que pensa ser dona do mundo, nem tem uma direção.

poja vida. Poja vida. Capa fora tudo que tem para ser ti. Olha para trás antes de dar tu passo a seguir. E não ligas a quem não sabe ver o quanto custa. E não ligas se não te tratam da forma mais justa. Algazarra nos nossos ouvidos é a nossa voz, nos nossos ouvidos é os vossos aplausos, os nossos sentidos é um início que não quer ter um até. Pós-venda, Edgar Valente ao lado de Tri Broto, o tema para a mixtape Moços Marafados, disponível nos sítios habituais. É isso mesmo, quimera.com ou ainda em tributo.blogspot.com. Eles passam dia 3 de novembro. É verdade, vão subir este país até lá acima, Art Club no Porto, a receber então Tri Broto a 3 de novembro. Passamos para Mudo És Maria, projeto de José Matos, é este Fast Fat Fake Shake. Yeah. Yeah. Maria, que chegamos ao fim do À Escuta, despedida a cargo dos Throws and the Shine, eles que lançaram Rock Duro já neste 2012. É a união entre os Throws e os The Shine. Lançamento também ele pela Lovers and Lollipops, é assim a altura do Tchau Tchau, repetição de quarta para quinta-feira a partir da meia-noite, aqui nos 102.7 ao via rua.pt, com emissão online aos sábados, formato podcast na rádio Antena Web. Ficam com Dança Bué, Throws and the Shine, a encerrar o À Escuta, boa noite, uma ótima semana, tchau tchau. Para, já está mandando se compara. A sua é na